YK733, Rádio Nova e São Manuel, Estado de São Paulo, 1420 kHz, telefone 3841-3133. Nova, nova, nova, a sua companhia de todas as horas. A drogaria Poupe Aqui, que tem remédios com até 90% de desconto, informa. Dezessete horas e um minuto. Chegou a sua vez de ter a casa própria. A Vila Oitis está vendendo as suas últimas unidades. Aproveite. Com um pequeno orçamento mensal, você pode ter a sua casa própria, pagando a partir de R$350 mensais. E o melhor de tudo, a documentação será de graça. Mas não perca tempo. São as últimas unidades da Vila Oitis. Um empreendimento que traz o conceito de loteamento aberto planejado. Conta com infraestrutura completa e áreas verdes. Quer sair do aluguel, ter a sua casa própria? Adquira uma unidade na Vila Oitis. Converse com o Jorge pelo telefone WhatsApp 998-03-4568. Ou, se preferir, é só ir no Distrito de Aparecida, em frente ao ponto de ônibus da parte baixa do Jardim. Aproveite, adquira uma das últimas unidades da Vila Oitis e realize o sonho da casa própria. Ligue para a nota 3841-3133. Ótica Viana tem os melhores preços em óculos de grau, óculos solar, nacionais e importados. Ótica Viana, Rua Epitácio Pessoa, 404. Telefone 3841-1346. Neste fim de ano, prestigie o comércio de São Manuel e concorra a descontos de até R$50 do próprio estabelecimento. São dezenas de lojas participantes. Confira as bandeirolas, compre, pegue sua raspadinha e boa sorte. Nosso Comércio Show, uma campanha da Associação Comercial de São Manuel. Boas festas! Nós, da Usina São Manuel, entendemos a gravidade da crise do novo coronavírus. É hora de unir esforços. Continuamos produzindo açúcar, que é essencial nos alimentos, e trabalhando para que não falte combustível nos postos. Continuamos a cuidar com responsabilidade do bem-estar, da saúde e segurança dos nossos colaboradores durante a preparação da nova safra que está chegando. Mudamos as nossas condições de trabalho, das formas de alimentação ao transporte, garantindo a integridade das pessoas, a continuidade do negócio e respeitando os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde. Acreditamos que na crise cada um mostra quem é. Que mudamos e melhoramos o mundo com nossas ações. Esse compromisso é parte de uma visão de sustentabilidade que não começou agora e que se mantém viva enquanto superamos juntos esse grande desafio. Isso é o que nos une. Esse é o jeito São Manuel de ser. Atenção, senhores passageiros. Começa a valer a integração do transporte coletivo de São Manuel. Moradores que possuírem o bilhete eletrônico podem realizar dois trajetos pagando apenas uma tarifa. Fique ligado. Linha Verde. A Linha Verde sai da rodoviária, sobe pela Avenida José Horácio Melão, Jardim Bom Pastor, Vila Aires, Distrito de Aparecida e Vila Oitis. Depois ela volta da Vila Aires por Aparecida, Vila Oitis, Jardim San Marino, Avenida José Horácio Melão e termina na rodoviária. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a Aviação Fênix no guichê da rodoviária de São Manuel ou pelos telefones 3841-2812 ou 3841-2622. Juntos vamos continuar mantendo a dengue Zika zero. E também ficamos livres dos escorpiões. Limpe seus terrenos e calçadas, protegendo a todos que você ama. São Manuel. Juntos, somos mais fortes. Por uma cidade mais limpa. Mais sadia. A Sorridente Odontologia Integrada oferece mais de 80 especialidades de profissionais experientes para que você cuide da sua saúde bucal. A Sorridente tem planos para a sua família. Se você é filiado à Associação Comercial, a Sorridente tem muitas vantagens para você, por condições bem acessíveis. Procure a SESM e conheça as suas vantagens. Sorridente. Avenida de Rima Sintra, 751. O telefone 3842-2700. 43. Black Novembro Construtores, o mês inteirinho com preços de Black Friday. Ducha Lorenzetti Maxi Ducha 120 ou 220 volts, 10 vezes de 5,25 no cartão. Veneziana com grade Prado Malta 6 folhas, 10 vezes de 69,99 no cartão. Veneziana Sasasaki Euforce com grade quadriculada, 10 vezes de 49,90 no cartão. Vitro de correr Sasasaki Euforce com grade quadriculada, 10 vezes de 47,90 no cartão. Construtor, há 34 anos presente nos lares de São Manuel e região. Informações no 3812-8000 ou acesse construtorres.com.br. Ar-condicionado é bom, refresca, mas precisa estar sempre limpo para não causar nenhum dano à sua saúde. E para limpar o seu, contrate o Rodrigo Vigli Ar-Condicionado. Ele já tem muitos anos de experiência e agora oferece o melhor serviço de qualidade com precinhos que cabem no seu bolso. Seja para limpar ou para instalar o ar-condicionado, chame o Rodrigo Vigli. Limpezas a partir de R$150. Rodrigo Vigli Ar-Condicionado. Faça o seu orçamento. Chame o Rodrigo no 99124-4820. Val Móveis. Compra, venda e restauração. O Val conserta seus móveis e agora tem disponíveis conjuntos de armários e estofados com o melhor preço da região, cobrindo qualquer oferta. Val Móveis. Entrega em mais de 40 cidades. Visite a loja número 1 na rua Donata Rádio, número 38. E a loja 2 na rua Coronel Emiliano, número 87, no centro. Telefone 991-780697. E o WhatsApp 998-851531. Val Móveis, realizando o sonho de toda dona de casa. Eliade Negócios Imobiliários, compra, venda, financiamento e construção, cuidando do que é mais importante pra você. O sonho da casa própria realizado com Eliade Negócios Imobiliários. Se você quer comprar, alugar ou vender, Eliade Negócios Imobiliários tem sempre o melhor para você. Agora em novo endereço, Avenida José Horácio Melão, 114, ao lado da Vila Vicentina. Telefone 991355637. Na Drogaria São Geraldo, sua saúde é a nossa meta. Atendendo aos convênios Solucar, Pratanesse, Água Nova, Funcional e Agropecuária Abreu. Drogaria São Geraldo, na Vila São Geraldo, na rua Sul de Oste, número 281. Telefone 3842-2061. Está começando agora, na sua Rádio Nova, programa Cristiano Soares. Muita música sertaneja e convidados especiais. Cristiano Soares é da Nova. É, eu sou da Nova. E você aí do outro lado também, né? Você acompanhando toda a programação, acompanhou aí o nosso amigo Juruba e agora você fica juntinho comigo até às 19. Eu e você, você e eu. Olha, o nosso programa tem a direção geral de Maria Fernanda de Barros de Santos, a coordenação dele, Thiago Melego, e a colaboração é de toda a equipe Rádio Nova. Boa tarde para você de perto, boa tarde para você de longe. Olha, nós aqui de novo. É para levar muita música boa para você, muita alegria. O pessoal vai ligar, vai participar, pedir a música. E lógico, né? Mande aí para quem você quiser. Ofereça para ele, ofereça para ela com muito amor, com muito carinho sempre. Estamos vivendo uma tarde gostosa, né? Hoje já é quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Eu quero ver você aí do outro lado, feliz da vida, alegre, porque essa tarde está sendo maravilhosa. Eu tenho certeza que para você também, não é verdade? Lógico. Então eu quero agradecer o carinho de todos aí, o carinho de todo esse pessoal que me acompanha no rádio, que me acompanha na internet. Mega abraço. Aí o tempinho, será que vem chuva, será que não vem? Olha, está com carinha de chuva. Vai sair, leve a sombrinha, leve o guarda-chuva, saia preparado de casa, hein? Saia preparado, tá? É, rapaz, não pode espirrar, não. Pode ficar resfriado de jeito nenhum. É, E eu começo o nosso programa mandando boa tarde a todo o pessoal dos sítios, nas chacras, pessoal nas fazendas, pessoal de toda a nossa querida região. Abraço, abraço, vem, vem juntinho comigo. Já é tarde. É quase madrugada, eu não dormi. Eu só penso em você e você em mim. Eu não penso. É mais ou menos assim, né? Eu não durmo até falar com você. Olha, acompanhando o nosso programa, o Nestor Muleta. Oi, Nestor Muleta, boa tarde pra você. E pra te dizer. Também ouvindo a gente lá na Coab 2, o nosso amigo Toninho Laurentino. Alô, Toninho Laurentino. Abraço pra você aí e pra toda a sua família também. E ao dormir. Vamos começando o nosso programa, vamos começar legal. Hoje eu vou começar com Tião Carreiro e Pardinho, a música Leito de Hospital. Pegou no sono, antes de ir de novo. E eu fiquei olhando filmes na TV. Não falei o que eu fiz pra você. Tá sempre só na sua. E a minha mente nua que conta todos os meus sonhos e ilusões. Somos dois corações. O dia que eu for embora, você vai sentir saudade. O dia que eu for embora, você vai sentir saudade. Você vai sentir saudade daquela coisa. 7:16. Olha, ligou pra gente agora o meu amigo Tonhão Pestana. Ótima tarde, Tonhão. Também esposa dele é Terezinha Esbulhera. Acompanhando também, né, o pessoal, né, os irmãos do Tonhão Pestana. O Cido Pestana lá na Coab 2. Também o Manuel de Lima lá em Aparecida de São Manuel. E a cunhada dele é Maria Arvino. Um abraço pra vocês aí, pessoal, pertinho do rádio. Também ouvindo o Cristiano Soares. Muito obrigado pelo carinho sempre, sempre. Alô, você vai sentir saudade. Você vai sentir saudade. Se eu for embora, você vai sentir saudade. Opa, não vamos deixar o trem apitar. Que é isso? Você viu? O trem apitou, rapaz. Não deixa o trem apitar. Não. Agora, baixe o volume. Não deixe o trem apitar de jeito nenhum. Eu vou mandar um alusão lá pra Thalita, né? A Thalita lá em Bauru, ligadinha, acompanhando sempre que pode acompanhar o programa. Também tem o Gabriel e o Mateuzinho Terroristinha. Ô, Thalita, vai uma bitoca aí, tá bom? Uma bitoca pra vocês aí, tá bom? Tudo de bom, tá? Você vai sentir saudade do dia que eu for embora. Você vai sentir saudade. Olha, Isabel Bonalume também ouvindo o nosso programa. Alô, Isabel. Isabel falou assim: olha, tá um tempinho gostoso mesmo pra tomar um café, tá bom, né, Isabel? Olha, é o seguinte, eu vou agradecer aqui os anunciantes do horário. Eu quero agradecer a JM Justo Materiais de Construção, lá de Pratânia. Também o Supermercado Santa Cecília, lá no Jardim Santa Mônica. E o Supermercado Lima, lá de Aparecida de São Manuel, também patrocinando o Cristiano Soares. Você vai sentir saudade. Aplausos para você que me acompanha nos sítios, nas chácaras, nas fazendas, na internet. Aonde você estiver, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, sempre, sempre. Alô, Marli, oi, Marli, tudo bem, tudo certinho? Muito obrigado pela audiência, acompanhe o Cristiano. Daqui a pouquinho eu vou atender o pessoal, daqui a pouquinho eu vou atender os nossos ouvintes. Alô, dona Ângela Zastro, a dona Cida Terapeuta, a professora Minha Teixeira. Todo esse pessoal bacana acompanha a gente. A Toninha lá da Vila Rica, oi, Toninha aí da Vila Rica. A falta de voo. Aos nossos amigos acompanhando o programa, o pessoal lá do Mercadão Municipal. Ótima tarde a todo o pessoal aí do Mercadão Municipal. Pessoal trabalhando e acompanhando a gente. Valeu! Vem mais sucesso pra vocês. Zé Henrique Gabriel, vitrine. Sua vida ninguém me vê. Eu olho nas vitrines, tento perceber, mas você está em qualquer lugar. Não vermelho me faz esperar. As luzes da cidade começam a brilhar. Eu fico lá no tempo perecido. Uma canção antiga me lembra você. Parece tão incerto. Eu viro a minha cor assim. Você consegue. da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. De onde vem a luz do cego, que acogitou descer de cima do seu ego. Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? Onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? A simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação e de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa estrada, e não tem como. Não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, eu preciso, como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso lutar no coração pra ser feliz? O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? Do Daniel, pra ser feliz. A música bonita, né? Agora eu vou atender o meu amigo, Tonhão Pestana. Ô, Tonhão, o Tonhão tá pedindo duas músicas. Uma é do Cacique Pajé, a outra é de quem? Deixa eu procurar aqui. É do Seu Carreiro e Pardinho, né? Ele tá pedindo Cacique Pajé, Mosca Branca, depois do Seu Carreiro e Pardinho, por esse pedido. Manda pra esposa Terezinha Esbulhera, é também para o Cido Pestana. É, lá para o Manuel de Lima, lá de Aparecida de São Manuel, a Maria Vini, para todos que estão ligadinhos na Nova. Vem música! Muito obrigado pelo carinho, Tonhão! Se fosse mulher bonita, ninguém acredita. Oh, que o bandido fazia. Na casa de um caboclo, um certo dia chegou. Vendo a mulher sozinha, moça branca aproveitou. A linda flor do caboclo, sem piedade se espolhou. Aquele rostinho lindo, banhado em pranto ficou. Desejando a própria morte, o marido a encontrou. Com seu coração frio, o que vinha acontecendo? Ah, o marido dela mudou. Caboclo ficou mais bravo do que onça encurralada. E sentiu que a sua vida já não valia mais nada. Jurando honrar seu nome, se meteu da sua mata, procurando o marginal, saiu por si de casa. Ando 3 dias no rádio, sem fazer uma parada, e no barranco de um rio, no matando ele diz. Carta procurada. Pedindo o frio da morte, música branca reagiu. O céu correu de fumaça, foi tomá-la tudo mil. Canoa foi afundando, entre a piranha sumiu. Só humano de vermelha, no mundo da do coração do caboclo, pra mim pra mágoa sair, voltou para o seu amor e me causou tanta dor. Ficou no fundo do rio. Gosta de ouvir. Do jeito que me contar, eu vou contar bem direitinho. Ai, que um dia o pai de Suzana saiu passear no vizinho. Suzana ficou em casa, companheiro, um irmãozinho. Um preto tava contando que dentro de um capãozinho aproveitou a oportunidade e roubou a pobre mocinha. O preto disse a Suzana, vejam todos os seus vestidos bem depressa e bem ligeiro, que o momento está vencido. E de hoje por diante eu vou ser vosso marido. A Suzana vendo isso dava suspiro doído. Ela teve o obrigado a acompanhar o preto fugido. Suzana se viu na terça e no momento ela pensou, aí pegou um punhado de saia e consigo ela levou. Deixou saia esparramado por todo lugar que andou. pai vem pedindo saída, vem achar aonde estou. Justamente saio certo como a Suzana pensou. O preço era indecente, feio está. Ele estava já fazia, e há muito tempo que nas matas ele habitava. Com a roupa toda rasgada, quase sem roupa se achava. Cabelo tava comprido, as unhas ele não cortava. Parecia fera bruta que nas montanhas morava. O preto disse a Suzana, eu sou de cor, mas sou de raça, você vai morar comigo e sem comer você não passa. Eu tenho o meu trabuco que é meu matador de caça, não pense em fugir de mim, esse papel você não passa. Se você tenta fugir, aí você deita na fumaça. Pra Suzana não fugir no colo dela, ele deitou, aí ele já chegou no sono e seu querido pai chegou. Pois o revólver no vidro, aí um tiro ele disparou. O preto tava dormindo, como tava, ele ficou. Tava com sono pesado e nunca mais ele acordou. É, e agora é hora de falar aqui da JM Justo Materiais de Construção. Gente, eu falo com muito orgulho, com muito carinho. Sabe por quê? Lá na JM Justo Materiais de Construção tem qualidade, tem preço bom, né? Fica lá em Pratânia, né? É isso. Olha, faz o seguinte, dá um pulinho até a JM Justo Materiais de Construção lá de Pratânia. Quando você entrar dentro da loja, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai falar: Jesus, olha, bem que o Cristiano Soares falou, realmente é um verdadeiro lojão. Olha, gente, lá você encontra de tudo, né? A JM é uma loja que tem o seu diferencial, né? É um verdadeiro shopping da construção. Lá tem materiais do básico até o acabamento da sua obra. E tem mais, viu? É, tem materiais elétricos, hidráulicos, tem mangueiras pneumáticas. Lá você encontra, gente, olha, promoções de pisos, né? Você encontra lá, tem fogão a lenha, aquela churrasqueira, né? Caprichada, do jeito que você quiser, tem lá. Tem uma mesa que se transforma num banco e o banco se transforma na mesa também, viu? É isso aí, gente, olha, tem também produtos veterinários, tem cadeira de balanço para criançada, tem aquela cadeira preguiçosa, você chega cansado, quer descansar, tem lá também. Olha, chapéus, botas, botinas, calças para trabalho, telas, motosserra, máquina de cortar grama, compressor, carregador de bateria, tudo isso, gente, tem lá. Ferramentas, óleo para o seu caminhão, óleo para o seu carro, para a sua motoca. O pessoal aluga bitoneiras e aluga andaime também. Ah, e tem aquela antena da Sky, sem mensalidade. Olha o valor, R$350, né? Vou repetir para você, R$350. É isso aí, gente, olha, vai lá, viu? A JM Justo Materiais de Construção fica na rua Padre José Marim, 501, Jardim Paulista, em Pratânia. Telefone é o 14-3844-1299-991-94-2335. Abraço a toda a equipe da JM Justo Materiais de Construção e também, né, os proprietários, o São José Maria Justo e também a Dona Terezinha, que além de anunciantes, são os proprietários da JM Justo Materiais de Construção, juntinho comigo, lógico. Daqui a pouco, o sucesso está de volta. Nova, a sua companhia de todas as horas.